224, continua a aproximação, aguarda pista livre. 224. Bom, 1098, autorizado, ponto 190, vento 090, grau 099. Lembre, pouso 190, voo 1098. Rota 534 para maior espaçamento, curva esquerda para o 035. Esquerda 035, 2534, como referência. 2534, o tráfego que o precede está com 100 de ground speed. Obrigado. Uno 098, solo ao 04, libera direito, taxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportava no 098. 534, afirmativo, curva direita pro 160, intercepto localizador. 160, muito obrigado. Para informação, o tráfego agora que precede está na posição de 3 horas. Meia dúzia de milhas. Passarelo 2224, autorizado, pouso piso 90, vento 100, grau 079. Autorizado, pouso 1-0-2-2-4. Com campo, já? Azul 2534, autorizado em 1700 pés, reforço estabilizado. Sessão 4738, nós temos 176 a bordo, o alternado é Recife, 3 horas e 20 de autonomia. Adiciona a identificação. Eu vou esperar chamar pronto, altímetro 10107, correção, 10015. Gente, bate o Índia, pode esperar, vai chamar pronto, 4738 da TAM. Nordeste do Verde, Salvador. Boa, Bonf, para interceptar a chegada Bonf, reporta no ponto de áudio descida. Ok, reporte de áudio descida, na cruz de Bonf, solicita a cruz de selo, se não atrapalhar você. Ponto 273, mantenha a cruz de Bonf. Ok, vai manter a cruz de Bonf, a cruz de 27. Europa 084, stand by. Standing by, and we need to have one engine in parking position there, if possible. 2224, solo 08, Ribeira direito, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Pela Alfa, repórter antes da Juliette, passageiro 2224. Na Juliette, ou no 098. 2534, autorizado pouso, pista 90, vento 100, grau 099. Autorizado pouso, 2534. Bom, 1098, ingressa via Juliette até o gate 07. Juliette 07, bom, 098. Passarei do 2234, Alfa Juliette até a remota 12. Alfa Juliette, a remota 12, grato. Para o nível de voo 050, na proa de Bomed. 050, proa de Bomed. Outra vez. Vamos fazer o ensaio dessa. 3152, mais à frente será autorizado. Delta 4738. 4738, visual com Embraer no final. Afirmativo, visual 4738. Pós pouso de aeronave autorizada em e mantém 10. Após o pouso do Embraer no final, a linha mantém a 10, da 4738. Europa 084, go ahead. Gustav, one engine here in the parking. Please call again to correction, call again to copy. We have no air conditioning and turbine here. It's very, very hot. So we need to start one engine if it's possible. Okay, guys, stand by 1 minute, please. Stand by to run your engine. Stand by and stand by to copy. 1 minute, please. Azul 2534, solo Azul 1, libera direito, taxi via Alfa Juliette, até o gate 03. Alfa Juliette, 03, ligado Azul 2734738, autorizado decolar com 10, vento 100, grau 079. Autorizado decolar com 10, vento 47732. Azul 2774, passa coral, serviço radar encerrado, chama o controle Ilhéus, frequência 1201. Informa para os desvios. 040, pronto para aproximadamente 1-0-3. 3-1-5-2, reporta no término. Reportar, 3-1-5-2. Colado Azul, 3, chama controle 1, 9218, bom voo. 198, boa noite, obrigado, 3, 4, 7, 3, 8. Rodando boa noite, 4738 da TAM 1700 na Momo. TAM 4738, contato radar, suba para o nível 350, voa direto Momo. 350, está presente direto Momo, TAM 4738. Azul 273, autorizado pelo. Pelo 2703, solicita descida. 27 no 3, desça até 4 mil pés, ajusta no 0 no 5. Pelo, até 4 mil com 1 no 0 no Europa 084. Go ahead, sir. Very, very hot here. Is there any problem with our flight plan? Yeah, there's a problem. You made a delay message. It was transmitted, but the receive center doesn't have your delay message in your flight plan there. They're checking it in the system. I think maybe 5 minutes. If you want to start up your engine at your own discretion, okay? But we don't have your ETC yet. Okay, so we start the engine at our discretion and we wait for your news. Okay, roger. Roger, call when ready to push and just push back and stand by to copy. Standing by to copy, we stand by, so you call us to push back and we are going to start the first engine. Okay, I'll call you to copy your ETC clears. Voador, eu estou 4738. Prossiga. Consigo coordenação com o centro, voarmos já direto para o ti. Aguarde. Muito obrigado, aguarde. TAM 4738 após nível 130, autorizado para o ti. E após o 130, autorizado para o ti, TAM 4738. Muito obrigado. 4, you're clear to start up and to push back report to taxi. Are you ready to copy ATC clearance now? We are clear to push back and start, and we are ready to copy report 0-6-4. Okay, we're clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu-19er, then Adolf Upper Zulu-14, and according to your flight plan route, at the takeoff turn left to Momo, departure in the 30 transition, squawk 5133 and control is 19.8. Azul 2713, tem condições de voador, né? Afirmo. Azul 2713, desça para 2.000 pés, ajusta na 0.5 voador, né? 2.000 pés, voando Duna, Azul 2713. And frequency will be 119.8. Okay, that's Momo and the transition is 40, okay? The transition is 40, can you split for me, please? Okay, it's Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, and the transition is 40. Fox, Romeo, Oscar, Tango, Easy. Luna, what call? 3052, para o sequenciamento, vai manter a proa 055, aguardando seu hábito 368. Ok, a proa 0, aguardando 368. Salvador, muito boa noite, passarelo 2222, espero que a minha formação brava desse nosso sentimento. Passarelo 2222, oceana a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada a mão. Ficou 060, via chegada a mão, passarelo 2222. Então 4738, chama Recife, frequência no 2685, alterna ou no 2545. Recife agora no 2085, no 2545, TAN 4738. Boa noite, muito obrigado, bom trabalho. O 2713 tem condições de manter a presente velocidade até a próxima duna? Prossiga. O 2713 tem condições de manter a presente velocidade até a duna? Tem, senhora. Mantenha a presente velocidade, azul 2713, número 1 na aproximação, reporte estabilizado. Ok, vai manter high speed, azul 2713. Whisky Bravo, Whisky, aciona a identificação, desça para nível de voo 070, via chegada Bomé de Uno. Então, 3052, desça para 3.000 pés, ajusta no 0.5. 3152 afirmativo, vai cruzar intencionalmente o localizador, pelo limite radial 290 de Salvador. Então 3152 vai seguir o tráfego na sua posição de 12 horas ou no 7 milhas, rumo oposto. Ou no 6 milhas. Papa Sierra White Fox. Eu puxei correction, approved text via April 1. India before holding point, call again, KNH1015. Only to confirm report the call tower 118 decimal 6. Alright, Europa 084. Europa 084, go ahead. Our flatten route goes via Lothar, not Bombo or Frotis. I don't know those waypoints, we don't have in our database. Okay, in the flight level, the departure is Momo, not Lothar, okay? Passaria do 2222, você para 3.000 pés, hoje chama 0 no 5, voa Duna. 3.000 pés no 0 no 5, está presente Duna, passaria do 2222. Está estabilizando o LOC, o azul 2713. Azul 2713 chama a torre 1 no 86. 86, azul 2713. Senai 6258, senhora na identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Bomé de Uno. 050 ou Bomé de Uno. Romeu, Whisky Bravo Whisky, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Whisky Bravo Whisky, reduza para 2209. Azul 2793, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso, azul 2793. São 3052, chama a torre, frequência 1186, bom pouso. 2186, né? Clear, the Europa 084 to taxi, April 1, then taxi India, and call tower, ready for takeoff on frequency 118.6. From 1 to India, 118.6. Fechou e travou, azul 2713. Prossegui. Baixar travado, azul. Gente, já autorizado o pouso, o vento agora é 090 graus, 089. Livre pouso, azul 2713. Salvador, boa noite, 3152, estabilizada na ILS, visual capítulo. 3152, continua a aproximação, é ponte passando externo, forma a aeronave à frente, aproximando já na posição. É, chamar a aeronave, 3152. 2940, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060. É, confirme, está efetuando desvio? Ah, sim. 060, efetuando algum desvio para tomar o desvio do Abomete. 2940, reporta retornando para Abomete. Boa tarde, Abomete. 9, libere direita, agilizando por gentileza. Táxi via Alfa Kilo até o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, está liberando o Alfa 7 ou 9. TAM 3152, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 099. Autorizado pouso pista 10, TAM 3152. Tropa 084, we line up and maintain threshold 10. Estabilizando o localizador ao 10, visual com o campo, passarela 2222. Passarela 2222, chama a torre, frequência 1186. 186, 2222. Esse é terremoto 1-3. Alfa Juliette 1-3-7. Para 2000 pés, ajuste no 0-5, reduza para 2009, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Passarela 2222, localizador da 10, X-Ray. Passarela 2222, continua a aproximação, aguarda pista livre. Na sua escolha. Tente aguarde a autorização. A 258, desça sem restrições, até 2000 pés, ajuste no 05, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Aciona a identificação, desça para o nível de voo 070, reporta no término do desvio. Vai poder confirmar o vento 2222? 1900 graus, 089. Grato. Europa 084, read the contact on the code, climb 2370 via Momo Departures. Climb 3398 via Momo Departures, Europa 3398 autorizado. Boa noite, boa noite, gol 1098 para autorização São Gonçalo da Amarante, portão 7, informação Bravo. Tente, gol 1098, número 2, para Copa Guarda. Guardando. Bravo Whisky chama a torre, frequência 1186. Chama a torre 1186. Bravo Whisky continua aproximação, reporte passando externo. Continua aproximação, reporte ali passando externo, Whisky Bravo Whisky. Solo 36, libera a direita, taxi via Alfa, quilo 43, quando lá tem sinalizadores. Vou liberar a direita, Alfa, quilo 43, o passageiro do 222. Emenda na proa. 3940, não copiei a proa. Ah, presente proa, é a 050. 2940, desça até 3 mil pés, ajusta no 0 no 5, reduza para 2, 1, 0, 9. 3 mil reduzindo 2, 1, 0. Mas o 2 não vai dar. Por gentileza. Paredes, correção. O Papa Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, autorizado, pouso pistola 0, vento 1900 graus, 099. Whisky Bravo Whisky, autorizado pouso pista 1-0. Confirme o PAT para qual prossegue, o PAT 5? Positivo, PAT 5, andar deve estar. Tente. Aproximadamente 8 milhas. Tente, 2940, reporta no término. Contra. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 190 com primeira curva à direita, na saída arbórea 1, transição elefa. Após elefa, oplore conforme rota, transponda em 5131, controle em 119, decimal 8. Decola da 190, curva à direita, arbórea 1, elefa, oplore, 5131, transponda 198, 4222, apontando em 7. A série 2228, cortejamento correto, autorizado para o Chibeque acionar a reporte táxi. Passarela 2228, não escuta? Não escuta. Confirme o destino e o nível autorizado, por gentileza, e como que a transmissão foi intercortada. Passarela 2228. Escuta, senhora, prossiga. Confirma o nível e o destino, por gentileza. 1-8-0 para a vitória da conquista. Sim, tipo, o treinamento correto é posto pronto para um táxi. Chiveque acionamento de alta táxi. Sim, já autorizado para chiveque acionamento, copiou? Confirmo. Câmbio 258, chama a torre 1-186. 1-186. Azul 2940, desça para 2000 pés, ajustando a 0-5, autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 no 0-5, autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado. Azul 2940. Portanto, 3398, vai para o 0-4-0. 3398, repassando o término. Europa 08, contact Recife Center frequency 12685, enable 12545. Say again for Europa 08. Recife Center frequency 12685, backup 12545. 12685, backup 12585. Buona noite, Europa 08. Boa noite. Azul 2940, chama a torre 1-186. 286, boa. Não, prepara a saída FUFA e aguarda a porta. FUFA, aguarda, não, 1-098. Torre Salvador, Azul 2940. Azul 2940, continua aproximando o número 2 e aproximando. Somente para ouvir? Sim, taxi via parte 1 no Índia, quando eu tiver a chamar pronto, altímetro no 0 na. Câmbio 6258, solo 43, tiver a direita, taxi via alfa e aporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette. Whisky Bravo, Whisky Mantente da Juliette. 9-8, continua a descer. 3398, desça para 2, no prédio está autorizado a final do procedimento ILS-XY, 0, reporte visual com pista. 2-0, reporte na visual com a pista no tela, tá? 3398. Azul 2940, autorizado pouso 210, ventona 00 grau 079. Autorizado pouso, azul 2940. Azul 4062, controle Salvador, essa é a identificação dessa via chegada. Roger, vou entrar do status, se tiver condições, para a chegada para o médio 1, no altímetro 10 no 5. O Inch que ingressa via Juliette, contorna o pátio principal, taxi é via Lima, mais Quebec, chama novamente na Quebec. Passarei do 2228 autorizado ali em manter no zero. Aqui. 98, copia? Copia. Taxi, correção autorizada São Gonçalo, nível 370. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pulpa, transição Zipar. Proviso 1-0 é primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5136, controle 1-19.8. 370 atualizado, decola da 10, curva esquerda, Pulpa Zipar, Presulo 10, 5136, transponder 098, controle. Gol 1098. Bom, na 098, protegimento para reto, aposte pronto para pushback acionamento. Já está pronto, pushback acionamento no 07, no 098. O azul 2940, solo 46, taxi via Alfa e aposte frente da Juliette. Tá, da Juliette, o azul 29420. Bom, 1098, aguarde para pushback acionamento, protegimento correto. Aguarde para pushback acionamento, gol 098. O Xané 6258, autorizado táxi via parte 1, correção via Juliette até o gate 06. Gate 06, 628. Passarizo 2228, autorizado decolapso no 0, vento 1, no 0, grau 08, nós. Autorizado decolapso 2228. O voo 9098, autorizado que estiver questionando, é forte, tá? Portal, táxi, voo 9098. 2940, taxi via Alfa Juliette, até o gate 01. Alfa Juliette, 01, 2940. Dorgon 354. Prossiga. Autorização, Aracaju. Gente, formação, posição, é, prepara a saída PUC, aguarda o minuscópio. Vai guardar, querido. Fique bravo isso, autorizado, prosseguir o táxi via Quebec até o pátio 5 no poste de frequência. Passarei do 2228, decolou os 48, chama controle em 1-9-8, bom voo. 98, bom, graças ao trabalho, 2228. Torre Salvador, boa noite, tá 3398, vai ingressar agora, final ILS 10, X-Ray. 3398, continua a aproximação, reporte passando o externo. Continua passando o externo, tá 3398. Não chove não, né, no aeródromo. Negativo. Passarela 2228. Passarela 2228. Contato radar na decolagem. Sua via saída Arbor 1 no transfer Alefa para o nível de voo 1-80. 1-80 via Arbor 1 no Alefa 2228. O Whisky 33 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 51430, controle 1992. Muito bem, Jair. Está autorizado 230 então para Aracaju, rota conforme apresentado o plano. Whisky 33 é a nossa aerovia. É Cosona 0 com curva esquerda, cumprindo a PUCA, transição Caju. 5140, transponder o controle Salvador 198, gol 1354. Zona 354, protegimento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Calar. Zona 3398, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 089. Autorizado pouso 910, tá 3398. Controle Salvador, boa noite, cinema 074, passando nível 2035, 190 para 0, informação breve. Cinema 074, controle Salvador. Acione a identificação de sua fala nível de voo 060 para chegada com média 1, após desvio, está autorizado direto de TAP. Após desvio, de TAP para o nível 060, hoje na 074. Azul 4062 está autorizada para o procedimento LS-7Y0, separa 2 no país, outro menos 1-0 no 5, reposto estabilizado. Passarei 2228, apresenta autorizado, voa direto Elefa. Voa Elefa, 2228. Tan 3398, solo 53, libera a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette para o portão 07, o Tan 3398. Autorizado de decolagem 100, vento 100 graus 07. O gol no Zona Verde, a gente com 972 para confirmar, por favor. Proa 0760, por aproximadamente 10 minutos. Excelente, gol 1972, desça para 3 no pé, 2 no pé, altímetro 1-0 no 5, após desvio 8-1, está autorizado a final do procedimento LS-72, pista 1-0. 72 no pé, 0-5, após desvio, direto 1, autorizado a procedimento LS-72. 1098, decolou 55, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Comandante, boa noite, gol 1098, decola e 207. 098, contato radar na decolagem, uma vez sai da Puca Transição Z Papa, no nível voo 370. Só dizia 4 autorizado desvio, desça para 3 no pé, após desvio voa direto de Duna, altímetro 1 no 0 no 5. Após desvio voa Duna, 3 no pé, agora tem a 074. Estabilizado de sol, azul 4062. Azul 4062, chame torre, 118 decimal, meia dúzia. 2064062. Do 4062 avistado QNH 1-0 no 5, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 08 mais. Pouso 90, 4062. Afirma, autorizado para o pistão a zero. Para o táxi chegou 1354, temos 136 a bordo, 2 horas 55, alterna Recife. Confirmou somente o POV? Temos 136. Isso aqui teve a parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronta, altímetro 1-0. Direita, Índia, próximo 015 com 354. Estabilizado em LS 1972. Voo 1972, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 2,62, obrigado. Oceaneve 074, está autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray. Chama 0 da separador 2 no pé, reporte estabilizado. Solo ao 00 de Bélia Direito, taxi em Alfa, quilo 43. Ponte Serra, pronto, vamos ver se desculpar. Gente, contra o Ponte Serra. Ponte Serra. Negativo. Bélia Direito, taxi em Alfa, quilo 43. Alfa, quilo 43, azul, Ponte Serra, 62. Alfa 72 autorizado, ponto fixo 90, vento 100, grau 062. Livre pouso 90, gol 1972. Chama agora o centro Recife, 126, décimo 8, 5, caso negativo 125, décimo 4, 5. 26, 525, obrigado, boa noite. Olha 074, controle.